No universo de esplendor, Delorum e Oxalá, te exalto a natureza por meio dos orixás, das profundezas do mar, dos igarapés. Aos orixás do candomblé, epa, babá, babá, epa, epa, reoia, otoia, iemanjá, epa, babá, babá, epa, epa, reoia, otoia, iemanjá. Tanta emoção tenho neste dia, tenho orixá em minha companhia. Mas se tristezas vierem, sigo sem vacilar. Sei que meu orixá me poderá ajudar. Epa, babá, babá, epa, epa, reoia, odoia, iemanjá. Epa, babá, babá, epa, epa, reoia, odoia, iemanjá.